Yamaha até 4000, 9972, alguma chance de voar direto para? Controle, hotel 9603, chama o centro? Centro Recife, 125, dois corrigindo, 128, decimal 8, hotel 9603. 288, bom dia. Controle Salvador, Gol 1961. 1961, no contato radar, guia, saída da EL, em ascensão 360. Saída da EL 360, Gol 1961. Gol 1865, pode prosseguir até 4000? Gol 1865, autorizado 2000 pés. A gente deu o altímetro 1097, acordo estabilizado no localizador. 2000 pés, 1097, vai chamar na final, 8000. Liberal 9972, controle. Na escuta. Curve à esquerda na proa 055, desça e mantenha 2000 pés, 1017, acuse no localizador, informe para início de redução de velocidade. Hoje, 055, 2000 pés, reportará no localizador, 199-729, reporta quando ele iniciar a ação. O 9061, chame Recife na frequência 128, decimal 8. Centro Recife 128, decimal 8, 0, Gol 9061, bom dia. Estabilizou 865. 865, chame a torre. Venha no 865. Está iniciando a redução para 250 nós, 9972. Espere, desça e mantenha 2.000 pés livre LS. 2.000 livre LS, 9972. Salvador, bom dia, vou no 759, tem que dar para o próximo. Sim, assim. Via de chegada a Ponce 617. 0620, via de chegada, 17, ponto 74. Controle de Salvador, Rio 98111, centro da Fox. Rio 98111, acima de item. Cada Mário. Desça e mantenha o nível de voo 070, Rio 981. 981, 070. 060, bom dia, pronto cópia, confie, 360. Ativo, pronto cópia. 360 para confins, decola da pista 10, primeira curva direita, saída ator, após agora elefa. Interceptando informe Zulu 21, né, sai conforme rota. Controle 120, décima 8, transponda 55, 11. Recife em 125, décima 1. Recife 25, 11, 11, 11, muito obrigado, bom trabalho. Transição, galera. 208 ao controle, 55, 11, código transponder, pro gol 9060. Correto, 9060, para puxa, só no match 1895. 285, obrigado, bom dia. E o 9811 no controle? Na escuta, parceiro. Foi na proa 0620. Desça e mantenha 3.000 pés, 1017. Informe para início de redução de velocidade. Descendo para 3.000 pés, ajuste 1017, informará para a redução. Sharon 6205, reaching flex level 060. Channel 6225, came down to south. Come establish localizer course. Altimeter setting 1017. Wait clear. ILS approach. Under the same 2000 feet, recruit ILS approach 1017, Channel 6225. Boa noite, 65, salvo 36, siga via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, 09, 865. Runway 10, stand by. Alfa Juliette, 625. Muito bom dia, voo 9060, posição é Uno Romeu, do 413, da pushback acionamento. Uno 9060, autorizado, pushback acionamento, sem para ataque. Autorizado, botar ataque, com 9060. está avisado localizador, grau 99772. 972 completa a final, pista 10017, torre 1895. Salvador, grau 9972, está avisado, localizado. Grau 9972, vento 180 graus, com 59 avistado, pouso autorizado, pista na zero. Pouso na Controle Salvador, é o voo 1093, estamos cientes da informação Foxtrot. 1093. Esse aí mantenha 4 mil pés, chegada a bom 1017. Aguarde a autorização na final do procedimento LS 1093. Modestiu, mantenha a chegada, sendo para 4.017, aguardando a autorização para a interceptação. Chanel 6225, livre LS. Brasil, LS, Chanel 6225. E o 9811 para o localizador esquerda 055, a coisa estabilizada. Ele mantém a 2000 pés, 1017. Descendo para 2000, 1017, acusará interceptado. Clearance. Ok, pronto. Confirm flight level 3, secure the approved. Take off runway 10. The departure is Arbor and the transition 11 via Altitude 21. Then according to flight plan route, Salvador Control 120, small 8, squawk code 5517. Okay, sir. Do 4040-660-360. Runway 10 on the Arbor, Alaska transition, Visual 21. After route, flight plan route, and transponder spot road 557, and clear 208. Okay, the squawk code is 5517. Come back right to push back and start up. 5517, we'll go with 201. Say the call 95, we should have 635. Have a good day. Tá, Mike Alpha, Echo, na escuta. 3153, só um minuto, copy. 360, galera. Controle na escuta. Quem chamou, prossiga. Controle, aqui é o da Papa Romeo, Mike Alpha, Echo, pedindo a solicitação de reboque da posição 12 do Pátio 1 para a posição 62 do Pátio 1. Final 72, o solo faz 4 1, siga a viagem, aquilo para o pote 3. Salvador Tower, good morning, Oceanair 6225, established on ILS X-ray, runway 10. 6225, means 180 degrees, 5 knots, clear to land on 810. Clear to land, runway 10, Oceanair 6225. Mike Alpha, autorizado, pushback e reboque até o porto 62 em forma da terra. Ok, obrigado, boa noite, em forma da terra. Torre para o táxi, o gol 9060, estamos com 176 a bordo, 3 horas e 2 minutos, alternando Campinas. 60, siga em frente, Índia. O ponto de espera, reporte ponto, ajuste no 097. Positivo no 097, o ajuste em frente na Índia, reporta ponto de espera pronto, gol 9060. Para Recife autorizada, decola pista 1-0, saída Puca, transição Caju, após Caju, conforme a rota. Controle 120, decimal 8, transponda 5-5-1-5. Autorizado 330, decolando da 10, saída Puca, Caju, 308-5505, 3890. 90, confirmando 330 nível. Afirmativo, proteja 330. Ok, correto. Chame 1895 para pushback somente. Chama 1895 para pushback, 3890. On the ground at 4-4, next via Alpha Juliet to gate 04. Roger, Alpha Juliet, 04, Shanai 6225. Então, 3153, ponto cópia? Ponto cópia, 3153. 360 para o caminhão autorizado, decolada pistão no 0, saída da EL, leita pós Ledirumi, recepta da November 857, sai conforme rota. Controle Salvador 120.8, transponda 5516. Autorizado Galeão, nível 360, decola na pista 10, contra a pessoa da El, Leda, Irumi, recepta Upper November 857. Acionar 5596, controle 208, da 3153. Vai, 3153, chame para pushback no momento. Foi o Gol 9060, ponto espera pronto. Autorizado a linha de decolar, Gol 9060, vento 180 graus, 05 reais. A linha de decola 910, Gol 9060. Salvador, Rio, 9811. Grande Rio, agora em pista livre. Vento 180 graus, meia dúzia. 9811. 1759, reduza para mínima limpa. Tráfego que o precede com 767 da Rio. Reduzido. Reduzido no valor 759. 759 para aumentar o espaçamento com o tráfego à frente. Perda na proa 160 para interceptar o localizador. 160 para interceptar o no 759. Exato, no localizador, agora no 759. Na 89, na pista, no 0 livre, pouso autorizado. Autorizado, pouso, 989. Pouso 060, veículo aos 47, chame 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, o gol na 060. Subiu e mantém nível de voo 360, vigilância. 0360, gol 9060. Gol 1093, desse mantenha 2000 livre LS, acusa localizador 1017. 2000, autorizado LS, 1017, reportará estabilidade. Salvador, bom dia, Bono 759, eu passar de terra. Bom dia, Bono 759, agora de pista livre. Vento 1970 graus com 5 nós. Cuidado. Gol 9060. 9060, professor. Por onde vamos com proa da posição Elefant? Autorizado. Ok, direto Elefant, obrigado. Gol 9060. 29891, solo 49, siga de Alfa, pelo 43. Boa. Alfa 43, boa. 131-53, autorizado. Pushback, acionamento MTAX. 231-53. Controle da escuta, aqui é o Papa Romeo, Mike Alfa Eco, informando o término do reboque. Gente, Mike Alfa Eco, bom dia. Bom dia, obrigado aí. Quando vou no 79? Afirmo, vento 180 graus, 5 nós. E depois vou no 79. Chega via Alfa Juliette, Portão 5. Alfa Juliette, Portão 5, Bono 759. And as a 4040, respect setup, V01. Atua cargo 6570, autorizado 2000 pés. Ajuste 1017, acuse no localizador. Para 2000, ajustado em 1017, vai acusar no localizador, atua cargo 6570. Localizador visual, voo 1093. Torre no 8, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 1093, está interceptando o LS X-Ray. Bom dia, Gol 1093, avistado, pouso autorizado, pista 10. Vento 180 graus com meia dúzia de nós. Ok, livre pouso na 10, Gol 1093. Para o táxi da 3153, 159 a bordo, Campinas, 3 horas e 50. Então, 31953, reporte no ponto de operação, destaque via Índia, ajuste no 017. Índia 313. Por 9060, chame Recife, em 125, corrija, em 128.8. Recife, 1288, bom 9060, bom fim de semana. Vente. Apesar de cargo 6570, livre LS 17, AQZ, estabilizado. Livre ULS, AQZ estabilizado, apesar de cargo 6570. Four zero, respect that after privilege. Come back again to taxi. Respect that after privilege. Solo 56, siga via Alfa, reporte antes do ataque sua, Juliette. Ok, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette na sua frequência, 093. Ponto 090, pronto, 3153. Ponto 3153, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento 190 graus, 59. Vem decolando 03153. Completa final, chegando a torre 1895, apta cargo 6570. 118.95.6570. Sobre Salvador, muito bom dia, apta cargo 6570. Está 2:30 para o Índia Serra, vai estabilizar. Bom dia, aguarde pista livre, vento 180 graus, 5 nós. Aguardando, a cargo 6570. Canada 4040 is ready to taxi. We have 109er on board. Keep it around Fraser 0330. 570 para autorizar pista 90. Receive a pause para lá para casa 6670. 240, come back holding short on 810, points. Connect 1017. Play back holding short 1017. Gol 1093, Juliette, porta 1. Juliette, porta 1, gol 1097. 3153, decolou 59, 1208, controle com voo. 08, obrigado, bota mar. Salvador Departure, good morning, 73153. Dial departure. 73153, radar contact on departure, climbing emergency flight level 360, fire dial. Okay, direct, would you please find direct Hiromi position, 73153? Maintain via dial departure, 3153. Okay, dial departure and climb to flight level 360, 3153. Wait, 1810. Line up and wait, 1740. Solo 02, fica via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 670. Autorizado, 340 Campinas, recorda pista 1-0, saída da EL, leda transição ótima. Intercepta uniforme Zulu 1-0, segue até por base, uniforme Zulu 1-6, posto conforme rota. Controle Salvador 1-20-8, transponder 5-5-4-0. Relativo para Campinas, aprovado 340, decola da 1-0, da EL, leda mostra, upper Zulu 1-0 por base, upper Zulu 1-6, segue a rota conforme. 1208, 5540, está no gate 2, o azul 4069. 4069, correto, cotejamento em para o Chibet, correto. 69. Bom, Mangil, está 357, está livrando agora o 220 para o 160. Informação boa. Está 3517, descida autorizada até 4000 pés, 1017, chegada a ponte. Zero 40. Rio, Arbonet 04, contact Salvador Control, 120, decimal 8, good flight. 8208, thank you. Salvador Control, Azul 4040. Zona 056, pronto cópia. 360 para confins autorizado. Na cola da pista 190, primeira curva à direita, saída arbora, após a arbora eleva. Interceptando fones Zulu 21, sai conforme rota. Controle 120, decimal 8, transponda 5542. Zona 056, estou confirmando a primeira curva à direita, chame para o feedback fermento. Para a parte do TAM 3890, com 151 a bordo, 3 horas e 20. Salvador. TAM 3890, reporte no ponto de espera pronto, ajuste no 017. Reporte no ponto de espera pronto, TAM 3890. Chame Centro Recife, frequência 1251, no terno 3395. 1251 no 3395, 3153. pode ficar no próximo, tá? 3890. 190, 3JBN, decolagem 8190 graus, 612. Livre a linha, decola 10, tá? 3890. Silva 3517, mantém a chegada. Obrigado. Do 40040, chame centro Recife, 1288, alterno 260. 288, 260. Ao 330 na subida boca. 330 subida boca, 3890. Quando possível, Aracaju, sou 3890. Aracaju negativo, pois eu não tenho jurisdição para. Pode ir lá, Jambo, que é até onde eu posso. Então, direto Jambo, 3890. Federal 9970, identifique chegada mar e desça ao 050, ajuste 1017, Salvador. 050, 1017, pode voar para o direto do Itap, senhor, federal 990. A pista autorizada. Autorizada, federal 990. 7, desça para 2000, 1017, permanece, livre LS X-Ray. Primo, Santa 3597. Santa 3597, desça para 2017, livre LS X-Ray. 2017, está estabilizado, 9-0-9-0. São 10 autorizados, Chimtrax. Solo, Salvador, muito bom dia. Gol 963, informação Golf, autorização Caleão. Então, no 963, autorizado Salvador Galeão, 360 via o par 9857. Decola pista 90, curva direita da El Leda Irumi. Controle 1920-8, transponder 5551, no 1963. Autorizado 360 para o galinhão formato do plano, 9957 na ferrovia, decola da 10, primeira curva direita, precisa da El, Leda Irumi. 1208 é o controle, e aciona 5551, no gol 1963. Portão 7, pronto. Portão 7, pronto. Sétima milha para o externo, estabilizado, visão para a pista. Exato, é 5-7. Torre 1-8-9-5. 9-0-5, ataque 1-7-8, Super Delta, confirmatório. Confirmando o POB? 1-7-8. Ok, táxi autorizado, pátio Índia Alfa, ponto espera 1-1-8-9-5, ajuste de altimetro 1-0-9-7, gol 1-9-0-5-6. 1-0-9-7, pátio Índia Alfa, 9970, tá passando a zona, autoriza 2000, procedimento? É, tá passando a zona? Vai passar a zona daqui a pouco, senhor. ITAP, desculpa, 4 milhas, Cideral 9970. Tá bom, ITAP sim. Pode descer direto pra 2000, 2017, tá livre LS X-Ray. 2000, livre LS X-Ray, muito obrigado, senhor, Cideral 9970. Essa porta, Santos, vai se começar. Salvador, bom dia, Xane 6219 na frente, Xangu. Confie para o solo. É o Xane 6219 na frente, com informação Golf. Precisa de uma operação na autorização de tráfego para o Galeão 3200. 2-1-1, autorizado Salvador Galeão, 360, via por 9857, decola pista 1-0, curva direita da Eolida Irumi. Controle frequência 120-8, transponda 5545-6211. Autorizado Galeão, via 360, por 9857, decolagem pista 1-0, com curva direita da Eolida Irumi. Controle 1-2-0-8 e o transponder 5545, Oxenem 6211. 5545 no transponder, Oxenem 6211, portão 8, chama pro. Salvador Azul 4069, no gate 2, pushback acionamento. 4089, autorizado, chama o táxi. Autorizado, pushback acionamento, reporta o táxi, Azul 4069. Fala Salvador, muito bom dia, 1-8-6. Next Golf, gate 9, autorização Brasil e Copia. Guarda-copio, ajuste de altímetro 1097. E 817 aguardando. Fala Salvador, bom dia, Azul Alfa e aqui Bravo. Bom dia, senhor. Está estacionado no pátio 3. Autorização para giro de motor em marcha lenta. A infra-aérea está ciente. Cliente do acionamento, chame no time. Chama na altera no alto entre braços. Era Juliette, então era 3597. 3597, mantenha a posição antes da Juliette. Comandante, bom dia, Oxenai 6225, informação Golfa, Cidação Brasil. Oxenai 6225, aguarda a cópia, o ajuste de altímetro 0097. Saída Arbó, transição elétrica. Só logou 1963 do 7, puxa acionamento. Autorizado de pushback e acionamento, chame táxi, gol no 963. Autorizado, chama táxi, gol 963. Sou Salvador, bom dia, 093 no ONU com a Golf, aprovação para conflito. Número 3 para a cópia, aguarde a cópia, bom dia, o ajuste no dia altímetro 1097. Guardando. Será que o meu pode ver o elefante presente? Tomando pro dia elefante, vou 90 por mim, no 865, pronto para cópia. Afirmativa, copia 865. Autorizado, Salvador, Brasília, 360, nível, veio para o Zulu 97, decola pista 90, curva direita, saída Arpó, transição Elefa, controle Salvador, frequência no 20, décima 8, transponder 5555, gol no 865. Autorizado, Brasília, 360. Telefone do 197, pessoal da 10, curva direita, Arpó, Elefa, 1208, 5555. Portão 9, estima próxima. 970, Vedu, 80 graus, 049, autorizado pouso, pista no 0.